Vamos cantar ao Senhor? Com alegria! Dá-lhe louvor! Ele é digno de receber nossa adoração. Vamos cantar ao Senhor com alegria, dá-lhe louvor. Vamos cantar ao Senhor com alegria, dá-lhe louvor. Aleluia! Vamos cantar ao Senhor com alegria, dá-lhe louvor. Vamos cantar ao Senhor com alegria, dá-lhe louvor. Porque Ele tem feito maravilhas, tem posto um novo cântico em nossos lábios, no nosso coração. Por isso vamos cantar ao Senhor com toda a força da nossa alma e a Ele oferecer nosso louvor. Amém! Vamos cantar ao Senhor com alegria, dá-lhe louvor. Vamos cantar ao Senhor com alegria, dá-lhe louvor. Vamos cantar ao Senhor com alegria, dá-lhe louvor. Vamos cantar ao Senhor com alegria, dá-lhe louvor. Pois Ele é digno, cantemos, Ele é digno. Pois adoremos nosso Rei querido e demos o Seu amor. Porque Ele é o quê? Pois Ele é digno, Ele é digno. Cantemos, Ele é digno. Conosco adoremos nosso Rei querido e deu-nos o Seu amor. Ele é digno, pois Ele é digno. Cantemos, Ele é digno. Conosco adoremos nosso Rei querido e deu-nos o Seu amor. Glória a Jesus.